pensei em desistir. As pedradas foram tantas que feriu meu coração e me deixou na escuridão. Decisões grandes que tomei, a dor foi forte que chorei. Lá naquele chão, meio às lágrimas.